os 10 atletas mais bonitos e não menos talentosos das Olimpíadas. Schlitter perdeu o bronze, mas não perdeu o charme ao dar adeus ao sonho olímpico. Não só de charme vive um tenista. Daniel faz parte do ranking dos 100 melhores do mundo. Tait representou com dotes físicos e esportivos. Nadal brilhou trazendo um ouro inédito para o tênis espanhol. Monk mandou bem no físico, mas se decepcionou com sua atuação nas semifinais. Com um ouro nos 50 metros livres, Cielo tornou-se nadador mais rápido do mundo e o mais admirado do Brasil. Zonderland chegou à final do solo e rendeu muitos elogios. Sullivan era o favorito na natação e não decepcionou, conquistando 2 medalhas de prata e 1 de bronze. Guido foi o único atleta da equipe de natação brasileira que foi para as Olimpíadas sem ter participado dos Jogos Pan-Americanos. Marin disputou na piscina uma medalha e também fora dela foi disputado pelas nadadoras Laura Manadu e Federica Pellegrini.